tanto tempo. Alegremente, pois finalmente eu encontrei o bom Jesus. O passado já esqueci e não importa mais. Vivo agora tão feliz e tenho pertence, tudo ele vence e minha alma satisfaz. O passado já esqueci e não importa mais. Vivo agora tão feliz e tenho paz. A minha vida a Deus pertence, tudo ele vence e minha alma satisfaz.